acampei lá na montanha, de manhã fiz meu café, arrumei minha mochila e toquei pra frente a pé. Como é bom viver acampando assim, vendo o sol no horizonte nascer. Todos devem ter um grande ideal e por ele lutar e vencer. Acampei num lindo bosque e já era escuridão. Acendi uma fogueira e cantei esta canção. Como é bom viver acampando assim, vendo o sol no horizonte nascer. Todos devem ter um grande ideal e por ele lutar e vencer.